Salve, Pineapple Perfil, Rodrigo Cartier, direto da Nova Egito. Um abraço pros irmãos da Visão. Paz. Certos prazeres que a rua oferece ao fim, fácil de sentir, marga, mas bandido gosta assim. Diz pra mim, né? Quanto vale seu choro, quanto vale seu ouro? Nada vale a vida, cara, se a vida for curta assim. Não, não, não. Foda-se o Z, todas as crises, eu e ela na salta banca e contando as notas na kit. Essa é vingança pros que vem da minha city. 31 cobra, coral, água e sal e cheiro de pra nós nunca foi isso. Eu quero mais, eu quero um buff, eu quero uma doce, eu quero um paz e mundo assim. Mano, já tem dois no meu bonde, tranca afiado. Que os 33 que voltaram, tô armado até o ZRT. Vida de preto é difícil, se desprenda dos seus vícios. Dê valor se ela é de fé, ouça a voz da sua mãe que diz pra tenta não cair, não cair, não cair nas mesmas mil armadilhas que eu já vi vários fudidos. Não cair, não cair, não cair, porque elas sempre vão tá lá em qualquer beco que tu ir, ladrão. Porque pra nós nunca foi isso. Eu quero mais, eu quero um golfe, eu quero a doce, eu quero paz e um Honda Civic. Liberdade, liberdade é o poder. Novo Egito é o poder. Neves é o poder. Porque pra nós não, porque pra nós não, pra nós não, não, não, pra nós nunca foi fácil, não. Tenta não cair, não cair, não cair nas mesmas mil armadilhas que eu já vi vários fudidos.